Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Rotas Alternativas. Quando temos alguém que depende essencialmente de nossos cuidados, sentimos-nos como a pequena ave que precisa alimentar seus filhotes na boca. Como ela, precisamos alçar voo em busca do alimento e providenciar o aconchego do ninho. Teresa, portadora de problemas mentais, é uma dessas criaturas que para tudo depende do cuidado alheio. Sua filha a internou em uma casa de repouso, a fim de que pudesse ter a atenção devida, enquanto ela mesma se envolvia no trabalho profissional, a fim de atender aos gastos. Filha amorosa, a visitava de forma regular e constante, até chegar a pandemia. O coração ficou em frangalhos. Como não ir abraçar sua mãe, demonstrar-lhe carinho, mesmo em seu estado de confusão mental? Enquanto as preocupações a tomavam, lembrou do que ouvira dos lábios da mãe nos seus tempos de lucidez. Minha filha, sempre existe uma rota alternativa. Ryan pediu a Deus que lhe mostrasse um caminho. Então ela soube que a instituição estava admitindo pessoal para a lavanderia. Não teve dúvida. Candidatou-se e foi aceita. Um trabalho de meio período, o suficiente para poder ver a mãe todos os dias. Sim, considerou ela, sempre há uma rota alternativa. Por vezes, basta que tenhamos um pouco de paciência e fiquemos atentos às oportunidades que surgem. Quantas impensáveis rotas alternativas criamos neste último ano em todo o nosso planeta? Vimos as crianças reclusas em seus lares, precisando que seus pais as auxiliassem nas tarefas escolares. Como pais, tivemos que nos submeter a novas rotas para cumprir as tarefas profissionais e dispormos desses momentos. As crianças ficaram como avezinhas engaioladas em casa, sem poderem passear, ir ao parque, ao cinema, à casa dos amiguinhos. No início, houve dissabores, reclamações, inquietude. Aos poucos, fomos verificando as vantagens dessa aproximação que vem criando e fortalecendo saudáveis elos familiares. Quantos de nós, que permanecíamos trabalhando em departamentos variados, hoje com nova rota, desenvolvemos nossa atividade em casa? O convívio entre casais e filhos, em tempo maior, despertou sentimentos adormecidos, restaurando a alegria de estarmos juntos com a cumplicidade mútua e a união desejada. O trabalho dos professores sofreu mudança incrível, onde o contato virtual substituiu a rota há muito utilizada. Os escritórios tiveram suas salas esvaziadas, pois os funcionários executam suas tarefas em seus próprios lares. As comunidades religiosas fecharam suas portas e as reuniões, estudos e atendimentos são realizados virtualmente. Nas famílias, com a maior aproximação entre seus membros, oramos juntos em louvor, pedidos e gratidão a Deus. Embora a rudeza das provas desta pandemia, Deus teve o cuidado de nos permitir belas alternativas em nossas rotas. Se houvesse acontecido há meio século, não teríamos a internet, o celular, o WhatsApp e tantos aplicativos. Não teríamos, enfim, as rotas alternativas de que desfrutamos. Descubramos a que melhor nos sirva. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre no oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.